mano. Chegou a hora mais foda do CD, mano. A hora do agradece. Ó, se faltar nego, já tô avisando. Desculpa aí, certo? Põe o nome na próxima. Valeu, seu Carlos. Primeiramente, mano, obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por ter enviado seu filho, que após subir aos céus ao terceiro dia, mano, nos deixou o Consolador, o Espírito Santo. Se não fosse vocês três, essa etapa não se realizaria. Valeu, Lebei! Obrigado, Pai. Seu João, onde quer que o senhor estiver, valeu mesmo. Obrigado, mãe, dona Ilka. Valeu, Nanico, Alô Henrique, Nitinha. Entendeu? Porque parece ainda tem família, apesar dos quebra-pau. Né? Certo. Agradece aos meus irmãos de rua. Meu Saif, apesar da frescurite. DJ D, apesar das putaria. Cíntia, apesar de ser arrogante pra caralho. Nossa, sem. Sem vocês, morou, mano. Essa etapa não se realizaria também. Entendeu, meu? Valeu, Crom. É nóis, moleque. É o meu filho. Pegue mais, seu filho da puta. Seu bêbado. É nóis que tá, maloqueiro. Aê, GMA, vitória ou morte pra nós, morou, mano. Valeu, X. Valeu, Drops. Valeu, Dr. Motherfucking P. Valeu, menor. Valeu, mano. Valeu toda a gangue. Pita. Fofes. Bobs. Ang. Aê, Guarulhos. Valeu, PC do Bem. Valeu, Oriel. Valeu, Rogério. Valeu, Sábado. Valeu, vereadora Luiza Cordeiro. Apesar dos pesares, né, mano? Sem vocês também, eu acho que eu não tava nem vivo, moro, mano. Vocês me ajudaram pra caralho. Molado, hein? Valeu, mano. Valeu, Dom Jota. Valeu, Banidinho. Valeu, Rebelde. Valeu, professora Regina. Valeu, velho. Valeu, Faculdade do Gueto. Foi culpa de vocês eu tá cantando, hein? Cês tá ligado. Valeu, Tininha, Baby Boo. Valeu, Brian. Valeu, Dona Orlândia. Só a senhora mesmo pra suportar esse bando de vagabundo na tua casa, um carnaval inteiro pra fazer isso aqui. Só a senhora mesmo, valeu. Valeu, Facção Central, A286, Família Rap Nacional. Tamo junto, moro, meu? Tamo junto. Aí, de Ribeirão Preto, Família Bracadabra, Isaac. Aê, fi, sem palavras, agradece total, moro, mano? Tato, Negolejo, P, Matheus, Alisson, Marco, DJ Demarco, Fabiana, minha pasta, da Radical é. Ah, nossa, mano, Júnior Chapaei, Reginho, Causa Efeito, Ticão, Teorismo Sonoro. Ah, vocês são foda, mano. Aí, Ribeirão, sem palavras. Ao povo de Pirassununga aqui, mano, me deu uma assistência. A todo o povo do interior, a família Vilões de Preto, Campinas. Entendeu, mano? A todos os guerreiros aí que correm do rap nacional, que correram do meu lado, morou, mano? Gangstor! Forte abraço, mano, agradece. Aê, Baixada Santista, Vintém, Bulldog, Smurf, Aranha, Cobra Khan, mano. Uma hora você volta pro nosso lado, maloqueiro. É só um tempinho. Entendeu, mano? Aí, agradece novamente, meu, a todos os guerreiros das ruas, a cada mendigo, a cada prostituta, cada nóia, cada louco aí que eu trombei na caminhada. Aí, Mr. Shaquilla, Picadilha 13. Certo, mano. Você, meu irmão. Até o final. Sempre, certo, moleque. Sempre. Agradece aí, moro, mano. A todo mundo que me apoiou, direto e indiretamente. Certo, meu? Seja numa oração, que seja num vai se foder e acorda, Alex. Meu mais sincero agradece. E aí? Palavras. Aos malandrão de brinquedo. Certo. Aos cutiburra atrasalado, aos invejosos, aos Zé Povinho, aos talarico, aos crise andromerdas da vida, só tenho algo a dizer. Tenta a sorte, vai. Vai tudo tomar no cu, chupa essa porra, caralho. Sou mesmo? E mano, quiser me derrubar, come on. Vem. Medo de morrer já foi faz mó cota, trutão, né? É só tentar a sorte, que infelizmente o maluco só é homem no seguro. Sozinho não se garante, certo? Né? E no mais é isso. Alex Street, a.k.a. General Lázaro, combatente. Até a próxima, Lu. Vitória ou morte pra nós. E foda-se.